tudo o que acontece de importante e que interessa a você está aqui na Cidade AM860, a rádio mais completa do Ceará. Do futebol à política, das notícias sobre a segurança pública, as informações sobre a economia, a música à utilidade pública. Nada escapa ao olhar sempre atento da equipe da Cidade AM860. Fique ligado e participe da nossa programação. AM860, a rádio que escuta você. 590, 8 Cidade AM, emissora do grupo Cidade de Comunicação. Para a oficina, e sempre com os melhores preços e condições de pagamento. Ligue agora, 349-9000. Tem nova no bolsão, hein? Já, chegando pra cá.